que nos conduz à esperança aqui dentro. Vai ser frustrante sua busca se ele não estiver no centro do teu querer. A folha voa com o vento, a vida voa e na folha vou deixando meu sentimento. Mas não deixo me levar pelo que rola no momento. Na palavra do Senhor firmou o meu entendimento. Pergaminhos lançados no tempo, hoje um pouco entendo. Não é só o pão, a base do nosso sustento. Irmão, respira, se tem vida não desiste. Muitas vezes não vejo o sol, mas sei que ele existe. Como Deus existe, mesmo sem nunca tê-lo visto. Ele acreditou em mim pra eu acreditar em Cristo. Por isso, isso é mais que calça frouxa e rima. Como grafite e o break, também estilo de vida que eu empenho pelo evangelho com muito respeito. Jesus é luz que nos conduz nesse caminho estreito. Porque tudo que eu preciso vem de Jesus Cristo. A paz que eu preciso vem de Jesus Cristo. A força que eu preciso vem de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Tudo que eu preciso vem de Jesus Cristo. A paz que eu preciso vem de Jesus Cristo. A força que eu preciso vem de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Eu ando a cada dia e vejo a opressão do cotidiano que deixa o rolo desprezo com beijo doce de mesmo de nada vale. Logo o povo se apega em fantasia vestida de morte, com corte no peito que vara do sul ao norte. Esqueceram do Criador que projetou sua face no impasse. No fundo se afoga na maldade, não tenta entender. Busca o valor da felicidade com todo o seu ser. Busque a Deus, pois sem saber ele já te escolheu como filho seu. E todo aquele que nele creu não pereceu, vida maravilhosa recebeu. Viu como valeu renunciar a si mesmo, e a luz do Espírito Pai estabeleceu na sua vida, na minha e na nossa. Eu profetizo a conquista e chegaremos à vitória. Porque tudo que eu preciso vem de Jesus Cristo. A paz que eu preciso vem de Jesus Cristo. A força que eu preciso vem de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Tudo que eu preciso vem de Jesus Cristo. A paz que eu preciso vem de Jesus Cristo. A força que eu preciso vem de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Vou te pedir um minuto de silêncio por uma pessoa que morreu e é conhecido do mundo inteiro. Não apareceu em TV, muito menos em novela. As pessoas o conheciam pelo poder que tinha na vida delas. Quando ele falava, o chão estremecia, se ajoelhavam no chão. Rei, profetas e messias se ajoelhavam para dizer o quanto ele é tremendo. Não existe rei maior, pode crer no mundo inteiro. A muralha da China nem a torre de Babel aguentarem o poder que vem lá de cima do céu. Vendo Deus poderoso que morreu, ressuscitou. Olha, vem meu Adonai, o grande eu sou. Ele é famoso como Tupac e Big Ha. Mas os três morreram e Jesus Cristo vive, vive e está hoje aqui nesse lugar dizendo assim para vocês: eu vou voltar. Porque tudo que eu preciso vem de Jesus Cristo. A paz que eu preciso vem de Jesus Cristo. A força que eu preciso vem de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Tudo que eu preciso vem de Jesus Cristo. A paz que eu preciso vem de Jesus Cristo. A força que eu preciso vem de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo.